ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje. Nós vamos tratar ainda um rescaldo, na verdade, de período de Copa do Mundo, porque foi afinal um mês em que todas as atenções estavam voltadas para esse evento, para as praças onde esse evento foi realizado e também o mundo inteiro estava voltado para esse assunto e até ficou em segundo plano o bombardeio israelense já no final da Copa, agora é que está tomando as primeiras páginas dos jornais. Nós fizemos ontem um programa aqui sobre a manifestação e a repressão policial na Praça Sainte Penha, na Tijuca, no domingo, que era o dia da final, e que foi a última manifestação contra a realização da Copa do Mundo enquanto acontecia o evento esportivo. Hoje nós vamos tratar da retomada da vida, vamos voltar, né, gente? Parece aquela coisa assim, quando passa o Réveillon, nego diz, agora o ano vai começar, agora o outro diz, não, vai começar depois do Carnaval, tem que esperar passar o Carnaval aí que vai começar. Esse ano nós tivemos o Carnaval até em março, no começo de março, depois tivemos a Copa do Mundo, vamos ver se agora a gente começa o ano para valer, até porque vai ter eleição, então tem campanha eleitoral, o que também altera a nossa programação normal. E eu estou aqui no estúdio, como acontece às terças-feiras, com o psiquiatra Jorge Jaber, que é nosso parceiro no questionamento, na discussão sobre essas inquietações, sobre os momentos por que passa a sociedade brasileira e carioca especificamente. Hoje, convidado também conosco aqui, o Christian Lynch, fazia tempo que não aparecia aqui, que é cientista político, especialista em direito constitucional, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Eu vou abrir então o programa com o Christian. Christian, bom dia, eu quero que você diga, o ano começa agora ou você acha que não? Bom dia, Golo, bom dia, caros ouvintes. Acho que o ano começa agora, infelizmente, porque eu estava gostando muito dessa anestesia da Copa. Eu acho que a gente está num contexto de ano eleitoral, a gente está com uma situação, quer dizer, um partido que está há muito tempo no poder, a gente está com uma oposição que está há muito tempo fora do poder, a gente está num ambiente de radicalização, de partidarização de todos os assuntos, a Copa está aí como exemplo disso. E aí eu acho que a Copa foi muito boa justamente para dar o último momento de sossego antes do pau que vai rolar aí até as eleições, entendeu? Da corrida eleitoral, né? Da corrida eleitoral, dos ataques recíprocos, da partidarização, da propaganda. Ô, Jaber, você acredita em alguma exploração política agora na campanha eleitoral em função do péssimo resultado, do vexatório resultado do Brasil nessa competição? Bom, eu acredito que o adjetivo que foi dado já é uma exploração política. Quando se fala vexatório, eu não conheço um jornalista que seja o quarto melhor do mundo, eu não conheço um médico que seja o quarto melhor do mundo, eu não conheço um motorista de táxi que seja o quarto melhor do mundo. Então, eu acho que quarto melhor do mundo não é vexatório. Agora, quando nós colocamos expectativas desmesuradas num objeto que não deve ser o objeto da nossa escolha, nós colocamos muita expectativa num time de futebol. Isso aí é que está o erro, aí é que está o desvio. Eu tenho que colocar expectativas na minha qualidade de vida, naquilo que eu vou realizar e naquilo que eu desejo fazer para o bem-estar desse país, mas não num time de futebol. Eu concordo. Eu estou de acordo com o Jorge. Mas eu procuro ver a Copa do Mundo, na verdade, como um momento privilegiado, em que um momento lúdico, na verdade, em que as pessoas, um pouco como por exemplo, o Roberto da Mata e outros especialistas, pensam o Carnaval. É um momento de desligar e entrar numa grande brincadeira, acreditar, na verdade, né? Que eu acho a Copa do Mundo maravilhosa por uma razão que não tem a ver com futebol. Eu acho maravilhosa porque é o único momento em que a gente consegue ter uma espécie de um break, de uma suspensão dos estados de permanente antagonismo que o país se encontra dilacerado por todas as disputas. Então tem um momento que, de repente, essas divisões desaparecem, todo mundo está torcendo pela mesma causa e preocupado com a mesma coisa. Isso que eu acho bom na Copa, na verdade. Agora, justamente por isso é que a exploração partidária da Copa é também justamente o que mais me irrita. Agora, o Vladimir Safatli, que é colunista na Folha de São Paulo, publica hoje, e eu já repliquei na página do Tema Livre no Facebook, nem é um artigo isso, na verdade, é uma reflexão breve em que ele cita até um italiano, e me foge o nome agora aqui, mas o que importa é o raciocínio, é que esses momentos de excepcionalidade, eles levam a uma legislação de exceção também, como foi o caso aqui no Brasil, de você poder ter prisões preventivas, como teve no sábado, no Brasil inteiro, sem a pessoa ter cometido qualquer crime, na expectativa de ela fazer um crime, de ela cometer um crime, de infringir uma lei, o que é uma situação muito excepcional. E você tende a ter esse instrumento, o Estado tende a botar esse instrumento em banho-maria e deixar ele não tão excepcional assim. Ele fica ali guardado a qualquer momento, numa visita presidencial de alguém, ou até mesmo agora, hoje, que está acontecendo a reunião dos BRICS lá em Fortaleza, podem sacar esse negócio e essa legislação de exceção e ocupar a cidade e submeter a população ao tipo de situação que ela enfrentou domingo no Maracanã e que tem enfrentado, Maracanã não, perdão, na Praça Sãs Penha, e que tem enfrentado em todas as essas manifestações públicas desde junho do ano passado. Vocês não têm esse receio? Vocês acham, o que, que vocês pensam sobre essa reflexão do Vladimir Safatli? Eu também fiquei muito feliz com a Copa do Mundo nesse aspecto lúdico, porque praticamente eu sou um torcedor de Copa do Mundo há muitas Copas do Mundo, né? Desde 1951, né? Que eu escuto as Copas do Mundo pela Rádio Nacional, né? Aquele rádio de pilha, aquele rádio de válvula. De válvula, que chiava, não sabia de quem era o gol, cara. Enfim, mas este é um tema que merece um aprofundamento maior. Porque quando a gente fala das manifestações, nós temos que definir que manifestações são essas. Se são as manifestações democráticas, né? São aquelas manifestações verbalizadas, que levam uma mensagem democrática de influência política, ou aquelas manifestações violentas que inclusive levaram à morte de um representante da imprensa. Aquela violência, eu vou voltar a falar disso aqui, Jaber, porque é a segunda vez que você menciona esse episódio. A morte do Santiago Andrade foi um acidente. Lançaram um rojão no chão, o rojão caiu no chão, e do chão ele saiu para cima e atingiu a cabeça do Santiago Andrade, que estava a coisa de 10 metros de distância, e isso realmente foi fatal. É claro que o rojão são fogos de artifício, rojões, e não são feitos para você direcionar para ninguém, como comprovou também o caso da utilização de um rojão num jogo de futebol na Bolívia, em que um torcedor do Corinthians apontou ele para o outro lado do estádio e acabou matando um garoto de 14 anos. Mas isso aí não é o caráter essencial das manifestações de rua. A discussão que se promove aqui, e eu gostaria até que o Christian, como cientista político, entrasse nessa questão, é que a rua é um espaço público. As pessoas têm o direito de ir para a rua. E é esse direito essencial que parece que é tolhido cada vez que as pessoas querem ir para a rua. Independentemente de irem para quebra-quebra ou irem para uma passeata, como era o caso do domingo, que era uma passeata de protesto. Havia famílias ali, crianças e tal, e a polícia desceu a lenha sem saber, sem olhar para em quem, entendeu? E mais, especificamente, em determinado momento, visando a imprensa especificamente, por quê? porque é de onde saem as imagens que vão dar visibilidade àquela ação que, até certa forma, é uma ação ilegal, é uma ação, no mínimo, violenta. Eu queria que você abordasse esse aspecto desse direito da Praça do Povo, como o Céu é do Condor e a Escola Rizzo em Franca, e por aí vai. Eu vou falar em tese, na verdade, porque para falar especificamente desse caso concreto, né? Não, a gente não só pode falar em tese, eu vou falar, nada em tese, disso é realidade. Em tese é o seguinte, é evidente que a gente vive numa democracia, e a democracia tem como um postulado essencial a liberdade de expressão. E na liberdade de expressão está lá a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, não é? A liberdade de publicação. Mas esses direitos se exercem dentro de certos limites. Por exemplo, se existe uma manifestação, por exemplo, contra uma pessoa que está dentro da rádio agora, ninguém quer entrar aqui, tomar... dizendo que o prédio é público, isso, não pode fazer isso, entende? Então, certos limites. Mas isso aqui... Nesse caso concreto das manifestações de rua, por exemplo, a Constituição diz, na verdade, que você pode ir para a rua e fazer manifestação, tranquilamente. Mas você tem que, por exemplo, avisar as autoridades com alguns dias de antecedência para prevenir, por exemplo, problemas na circulação de pessoas, para não infringir outros direitos. É. Por exemplo, o direito de livre expressão não pode impedir o direito de ir e vir das outras pessoas. É verdade. E esses limites de todos os direitos, que todos os direitos são limitados em alguma medida, para poder os outros poderem existirem, ele não tem sido, de um modo geral, observado. Não sei como foi no caso especificamente dessa manifestação da Tijuca, mas você tem que ter uma certa... como eu disse, os direitos não são absolutos. A gente tem visto casos, por exemplo, de 15 pessoas que resolveram fechar, outro dia fecharam Francisco Bicalho e parou a cidade inteira, entende? Então, o que eu tenho reparado só é que essa dimensão da Constituição não está sendo observada pelos manifestantes. Na verdade, você tem manifestações e manifestações. Por exemplo, esse exemplo que você citou de alguém entrar aqui num prédio público e tal, isso já não cabe, nem porque para passar na portaria do prédio público você não pode nem estar de bermuda, nem estar de chinelo, entendeu? Então você já não consegue entrar. Agora, a rua é o lugar que você vai, estando vestido, você vai como você quiser. E a Constituição garante o direito de reunião e de manifestação em qualquer lugar, mesmo que não seja público. Se você não precisa pedir autorização, você tem que solicitar, você tem que comunicar à polícia que você vai realizar esse ato em tal lugar, para a polícia ver se existe um outro, por exemplo, vamos fazer um aqui pró-aborto, aí tem um outro contra-aborto, para não sair porrada, vamos estabelecer horários diferentes, pelo menos assim. Na verdade, o papel da polícia é de salvaguardar a integridade dos manifestantes. Sim, mas não é só isso não, só vai guardar os direitos das demais pessoas que não estão fazendo a manifestação. Ou sejam, os direitos das pessoas, manifestantes e não manifestantes, os direitos da cidadania. Isso não implica você baixar a porrada, jogar gás de pimenta, jogar, dar tiro de bala de borracha. Isso não implica esse nenhum tipo. Excesso. Não é? Quer dizer, não há essa possibilidade. Na Inglaterra, na França, em todo lugar desenvolvido, as pessoas saem à rua fazendo essas manifestações, eventualmente saem em briga com a polícia, em porrada com a polícia, mas o que você vê é que a polícia vai garantindo o direito de manifestação. Enquanto no Brasil, a gente pensa, a polícia pensa, o Estado pensa, que vai enfrentar a manifestação. Ela não pensa que vai trabalhar na manifestação. A PM, quando vai para a manifestação, ela não vai para trabalhar na manifestação, ela vai para enfrentar. E isso é dito, não sou eu que estou dizendo, comandantes da PM dizem isso, comandantes de batalhões dizem, nós não estamos preparados para enfrentar 300 mil pessoas, como se fosse esse o papel. É essa questão que sobressai. Mas eu acho que a gente está entrando muito particularmente nessa história de manifestação de rua, porque parece, Jorge, que isso é que vai tomar a agenda nesse período agora que vai ser de campanha eleitoral. Você acha os candidatos vão... É claro que vão acontecer mais manifestações de rua. É claro que aquela agenda vai ser retomada e os sindicatos vão fazer e as categorias profissionais vão promover. Em resumo, não vai ter Copa, acabou a Copa do Mundo, né? Teve Copa, não vai ter Copa mais, para você sair fazendo não vai ter Copa, mas você vai ter as datas bases, você vai ter as próprias campanhas políticas. Esse clima de campanha eleitoral, ele está contaminado desde já por esse outro clima que nós estamos falando aqui desde que abrimos o programa. A gente está na Praça São Espenha. Vamos pegar o metrô, já que a gente está na Praça São Espenha, e vir para o centro da cidade, pelo menos? Vamos para Cinelândia. Bom, que bom que a gente vai poder pegar outro caminho, porque nós discordamos frontalmente e você, aqui numa boa, você entrou de sola para fazer a defesa de uma opinião sua e me impediu de continuar falando. Mas é tudo parte do jogo. A gente leva. Você entrou de solo, tá aí de volta com você. Tá igual PM, autoritário. Pelo menos, ainda bem que eu não trouxe meu gás de pimenta hoje. Porque, em primeiro lugar, não foi só um jornalista que foi. Foram vários jornalistas foram agredidos. Várias estações de televisões foram agredidas. Vários. E veículos, né? Veículos de estações. Então, veículo que vai levar as imagens. É. Então, impedindo que essas imagens sejam 88% e também, em várias situações, a polícia estava, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em torno da prefeitura, eles não foram proibir, a manifestação chegou à prefeitura e agrediu os policiais, foi hostil. Então, o descontrole parte de ambos os lados e é natural que isso aconteça, porque é um fenômeno novo. É um fenômeno novo para essa geração. Eu e você levamos escorraço de PM, eu pelo menos na porta da Universidade Federal na época. Você tinha jogar bolinha de gude e tal para os cavalos caírem, aquela coisa toda. Mas o fato é que chega um ponto em que as pessoas vão manifestando uma agressividade maior. Então a pergunta é esta agressividade maior vai se manifestar durante a campanha eleitoral? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que nós queremos uma campanha eleitoral no debate. Nós até muitas vezes somos contra o fato de um participante da campanha se negar a ir ao debate. O debate é um momento forte da campanha eleitoral, em que nós vemos as ideias sendo discutidas no âmbito da verbalização. Então é esta campanha que eu acho que nós devemos preservar. Eu acredito que seja papel da polícia também, mas dos direitos democráticos sejam exercidos. Aliás, essa questão dos debates é tão importante, os debates televisivos, que já estão agendados. Eles são a primeira coisa que se agenda antes mesmo de ser aberto o período eleitoral. A primeira coisa que se agenda são os debates, os dias. A Band faz o primeiro debate, a Globo faz o último debate. Vai ter debate na Record, não vai ter, vai ter debate no SBT. Em resumo, o que eu quero saber, a minha inquietação em relação a isso, é se esse clima de insatisfação, e aí eu junto insatisfação com o futebol, com o resultado do futebol, que parece que foi a falência de um período, de uma era, de um sistema que foi montado a partir de 1970, quando entrou o Carlos Alberto Parreira como mero auxiliar de preparação física, e veio até agora o Filipão. E se isso, juntando com as manifestações de rua, pode contaminar o debate, a campanha, que vai ser a campanha na televisão. É a campanha na televisão que decide, né, o Charles? É ou não é? É. Olha, eu tem se falado muito nisso, tem se falado muito. Tudo bem, teu nome em inglês também, tudo bem. Charles Lynch, né? Charles Miller, é todo futebol. Ele é Christian, né? É. E esse Lynch não tem nada a ver também com linchamento. Tem sim, o verbo vem do meu nome. O verbo vem do Charles Lynch. Olha, também tem se muito discutido a respeito dessa vinculação entre política e futebol. Eu acho que essa derrota do Brasil não influencia nada a eleição. Eu acho que é o único elemento que pode influenciar a eleição vagamente, um entre um milhão de elementos que vagamente poderia afetar a eleição, essa Copa foi mal organizada ou foi bem organizada. Desde o começo a oposição estava apostando na ideia de que a Copa ia ser mal organizada, e agora o governo está explorando o fato de que a Copa foi bem organizada. E que sentido que eu acho que esse é o único elemento? Porque isso dá uma certa satisfação geral na população de que a gente fez, recebemos bem as visitas. Mas eu não acho que nem esse é um fator determinante, sabe? E quanto mais o resultado da Copa, do ponto de vista político. Porque olha só, 58 de ganhar o caneco, o governo Juscelino. Juscelino perdeu, ele perdeu, o candidato Juscelino perdeu a eleição. 62, o presidente era o Jango. Depuseram o Jango, um golpe militar depois. Tá? Bom, 70. Era o Médici. Era o Médici, mas aí era ditadura. É, aí era ditadura, não tinha jeito. É, é aí ele faturou. É, 94. É, aí era o Itamar. 94 era o Itamar. 2002 o Fernando Henrique. Fernando Henrique entrou, tudo bem, mas acho que isso não tem nada a ver. Foi democracia. Tem nada a ver, porque era Plano Real, não era por causa da Copa. É. Né? Em 2000, 94, 2002, na verdade, era o Fernando Henrique. Fernando Henrique perdeu a eleição. Quer dizer, perdeu a eleição. O Serra perdeu a eleição. Então, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, francamente, entendeu? É, agora, para falar especificamente... Historicamente está comprovado que não tem uma coisa a ver com a outra, como o futebol não elege também. Excepcionalmente, o futebol elege. Então, todo mundo seria Romário, viraria deputado. Todo mundo seria Eurico Miranda, viraria deputado, né? E não é isso que a gente vê. É, eu também acho que não é isso que a gente vê, não. E a respeito especificamente dessa questão da Copa, da exploração eleitoral, isso aí tem, mas eu acho que o efeito é muito pequeno. Tá? Não é determinante, né? Você não concorda, né, Jorge? Concordo. Naturalmente que a presença do presidente da Alemanha e da primeira-ministra, quer dizer, num país que está indo bem, aparece bem na fotografia, então em determinadas questões que estão rolando lá no Congresso, ela tem um pouquinho mais de força, mas é circunstancial, acho que não chega a determinar assim, alguém, a eleição do presidente. Não chega nem a influenciar na eleição de um deputado, que dirá de um presidente, de um deputado estadual. Eu acho que, na verdade, a questão é que o Brasil chegou hoje a uma posição no cenário internacional que nunca teve antes. E isso é favorável ao desenvolvimento político do país, ao amadurecimento do processo político brasileiro. Hoje o Brasil já é visto no exterior como a maior democracia ocidental. Você tem um colégio eleitoral que é obrigado a votar, porque nos Estados Unidos você tem um colégio eleitoral maior, mas as pessoas não são obrigadas. E no Brasil elas são obrigadas a votar, que são mais de 120, 130, 140 milhões de pessoas. Não é brincadeira, não. Isso é um exercício de democracia que questiona o cristão, a própria democracia. Que conceito de democracia você pode aferir se você obriga 140 milhões de pessoas a irem às urnas votar naquelas pessoas que aqueles partidos determinam e que é uma estrutura que todos dizem que é viciada a ponto de ficar impedido reforma política todo ano? Ah, cara, esse tema é para escrever um livro, entendeu? É difícil muita... dar um palpite assim. Agora, não é um palpite, é uma análise. Né? Não sei, mas é difícil o palpite, quero dizer assim, é uma análise assim, 30 segundos, entendeu? É. O que a gente pode dizer, na verdade, é o seguinte, a democracia é um tipo de regime cujo conteúdo é indeterminado. Não é? Porque a democracia em 1930 não é mesmo de 1950, não é mesmo de 2000, não é? Ela vai mudando. A democracia, originalmente, ela era puramente representativa, porque você não tinha como todo mundo participar, os meios de comunicação e de expressão eram mais limitados. Hoje em dia, você tem uma revolução tecnológica que facilita a expressão da vontade ou da opinião de cada pessoa, quase que individualmente. Isso leva a um certo questionamento do papel dos partidos. Os partidos não estão ficando anacrônicos, não é? Eu acho que tem essa discussão toda. Me parece que... É engraçado que a gente fica discutindo o sistema partidário. Eu acho que o sistema partidário brasileiro realmente não é o melhor do mundo, não. Eu acho que tem... Eu acho que a existência de muitos partidos torna a visibilidade do campo político meio ininteligível. Assim, fica meio difícil a gente conseguir olhar, porque ele é muito complexo da quantidade de partidos que tem. Por outro lado, quando a gente se afasta um pouco, ele parece muito simples, porque o que a gente vê, na verdade, são dois partidos. Que comandam oposição e situação. Entendeu? E são muito parecidos, né? Na essência. Quer dizer, dos objetivos que defendem nas plataformas, eles são bem parecidos. Divergem radicalmente em estatização, privatização e coisas assim. Mas, no geral, a social-democracia se parece muito com o PT e o PT se parece demais com o PSDB nesse aspecto. Você não acha? Eu acho que tem dois pontos aparentemente paradoxais aí para tratar. Um deles é o seguinte, eu acho que na América, de um modo geral, com exceções, no continente americano, no Novo Mundo, pelo menos, enfim, existe uma tendência a maior consenso do que a dissenso como existia na Europa. que é um país mais novo, é um continente novo, está voltado para o futuro, o peso do passado é muito menor. Eles costumam achar que aquilo que se quer para o futuro é mais ou menos a mesma coisa. Tá? A gente não tem gente aqui, quero voltar para o feudalismo, entendeu? Quero ir para a democracia, que todo mundo acha que tem que ir para a democracia, todo mundo acha que tem que desenvolver, todo mundo acha que está atrasado. Então existe um certo consenso, maior consenso, me parece, do que existiu no sistema partidário europeu. Agora, isso não significa que eles não sejam diferentes dentro da semelhança. Eu acho que aí eu me aproximo do que você estava dizendo. E, tradicionalmente, no Brasil, eu acho, desde o tempo do Império, você tem uma linha, na verdade, que acha que o condutor da modernização é o Estado, e você tem outra linha que acha que a sociedade anda sozinha, que o Estado atrapalha. E os partidos que vão substituindo cada uma dessas visões, quer dizer, eles vão se substituindo no tempo, mas todos defendem a mesma coisa. Essa é a bipolaridade básica que a gente tem, a qual todos os partidos e ideologias acabam se curvando. Você, por exemplo, não, eu sou comunista, eu já ouvi isso, eu sou comunista, leninista, stalinista, não sei o que e tal. Aí quando você chega aqui, olha a política como ela é, você vai ter que tomar um lado. Entendeu? Ou você vai apoiar o desenvolvimentismo, lá, o Jango, o Juscelino, não sei o que, como o Partido Comunista fazia. Entendeu? Ou você vai ficar do outro lado. Tinha o PSB lá, que era antijetulista. No fundo, a bipolaridade era essa: com o Estado ou sem Estado, entendeu? Jorge, como é que você vê isso? Eu confesso que aprendi agora um pouco mais, abri um pouco mais minha mente sobre esse sistema. E aí eu me lembro, né, que se eu estou aqui, supõe-se que alguma coisa eu devo saber para falar. E eu me dei conta que, por um lado, eu sou um cidadão que tem uma vida cotidiana que me obriga a me envolver com as coisas do cotidiano. Por exemplo, usando aquele célebre texto da a capacidade de ver a árvore e as florestas. Né? Então o sujeito tem que conseguir ver uma árvore, tem que saber como é que é o seu cotidiano, o seu horário, ele tem que conhecer bem uma unidade da vida dele. E de vez em quando ele tem que subir e conseguir olhar a floresta toda, o mundo todo. Então é muito difícil isso no cotidiano. A gente está envolvido em pegar uma condução, em chegar no horário, em receber o salário em dia. E aí fica difícil se saber bem o que é o sistema partidário. O cara não sabe o que é o sistema partidário, ele fica perdido. Eu que acompanho isso razoavelmente, nunca tinha pensado nesse aspecto do Partido Comunista apoiando o Estado caminhar, quer dizer, o povo caminhar sozinho, o povo caminhar politizado por um partido, seguindo partidos. Né? Então, eu acredito que fique muito difícil para mim, enquanto cidadão comum, entender bem o que acontece. Como é que se entra num partido? Você toca a campainha na porta? Você liga marcando a entrada? Você bate na porta? Você tem direito de entrar? A porta é fechada? A porta é aberta? Como é que se entra num partido? Como é que a pessoa entra dentro da instalação? Da né? Né? Posso contar uma história engraçada? É uma anedota mesmo. Disse que não era como entrar no partido, mas era como se a pergunta era como se faziam as leis. Aí dizem que Bismarck disse assim. Ele fez uma comparação entre fazer salsicha e fazer leis. É assim, se os homens soubessem como são feitas as salsichas e como se fazem as leis, não comeriam as primeiras e não obedeceriam as segundas. Isso aí, você sabe o que é? O Christian, na verdade, está pregando a desobediência civil aqui, né, disfarçadamente, que é também outro assunto que está agora vindo à tona, porque... eu acho que isso que você falou, Jorge, traduz, na verdade, não um desconhecimento, mas traduz uma desconfiança. As pessoas não são indiferentes à política, elas desconfiam da política. Isso é que é pernicioso, é isso que está no erro essencial. Voltando ao que o Bismarck disse, né? Se você encarar a política, a atividade política, como fazer salsicha, é melhor você não se meter nisso. Mas se você encarar a atividade política como a busca, o que ela se propõe, como a busca do bem comum, do avanço da sociedade, coisa e tal, você está se abstendo de participar disso. E aí que vem a pergunta do Jorge, como é que você entra para a política? Como é que você chega num partido? E qual partido você vai chegar? Qual partido que está próximo do que você pensa e o que é que você pensa sobre isso, aquilo e aquilo outro. Essa que eu acho que é a questão que vem no fundo de tudo isso, que faz a gente patinar nesse conceito de cidadania, que cada dia mais se confunde com consumo. Você falou uma coisa engraçada que eu estava pensando aqui. Eu estava até vendo uma série de TV americana que é sobre política, chamada House of Cards. É. E a gente começa a ter a impressão de que a política é mais ou menos a mesma em toda parte. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Essa ilusão. Eu tenho a impressão de que existem... nós que não somos políticos, a gente tem uma imagem da política como ela deveria ser, não é? Que é meio idealizada. A gente tem uma teoria de que os políticos são meros representantes da sociedade civil, que eles devem se mover de forma altruísta, sem auto-interesse, entendeu? Os tais, né? A gente tem essa imagem porque a gente não faz política, entendeu? Quando você vai ver como a política é feita num ambiente de concorrência e de disputa, como todos nós sabemos que ela existe no nosso plano enquanto árvore e não enquanto floresta. Todo mundo sabe que quando você está disputando um cargo com alguém, uma disputa, até um lugar para sentar, que quando tem ambiente de escassez, você tem alianças, você tem... Não é um ambiente muito idealista, é um ambiente pragmático, não é? E a política também é assim. Mas as pessoas que estão fora da política não querem que seja assim. Agora, o que acontece, então, nessa querela entre idealismo e realismo, entre o ideal e o real? Como é que funciona essa dialética? Eu tenho a impressão de que é o seguinte: a política não é nobre, ela é um ambiente de luta e de ambição como outro qualquer. Agora, como é democracia, o papel, eu acho que nosso, do lado de fora, é manter vivo o idealismo para ir tentando, não digo para ir melhorar a política do ponto de vista qualitativo, acho até que ela tem melhorado aos pouquinhos, né? Mas na verdade para manter essa luta pragmática dentro de certos limites. Morais, éticos, assim, dentro de certos, nunca, a política nunca vai ser ética, entendeu? Porque ética e política são coisas diferentes, né? Maquiavel estava dizendo isso já no século XVI, não é? Mas também não podem ser coisas inteiramente separadas, né? Eu acho que o papel é ficar não ser bobo a respeito da política, saber como ela é ingênuo, mas ficar fazendo uma pressão de tal maneira a impedir que ela degenere. Entendeu? Perfeito. Aumentar os mecanismos de cobrança, mas ser uma postura mais realista, entendeu? Porque senão você vai partir para uma postura anarquista, entendeu? De que a gente tem visto, de partir para violência pela violência, como você já vai começar é a dizer. Crônica, tem gente que diz que a gente vive numa ditadura. Não, a verdade é que é essa questão. Amiga, a gente tem que dar uma bolsa Birmânia para esse para descobrir que é uma ditadura. Vai para lá, pega um avião e vai para lá, pra você ver, entendeu? Mas, João, essa questão que ele está falando eu acho importantíssimo, porque você talvez devesse trabalhar a política no âmbito essencialmente individual. E aí você trabalhar a política como a gente vê o trabalho político dentro das famílias. As famílias tradicionais políticas, para o bem e para o mal, elas formam as suas consciências políticas, o pai para o filho, para o neto. E nós deveríamos ter essa formação também com eleitores, sem a aspiração de participar da política, mas sabendo em quem votar. Olha, você devia aprender, né? Seu pai devia aprender, seu avô devia aprender, ter aprendido isso também. E, no entanto, a gente não tem esse não é nenhum costume, a gente não tem essa cultura política. Bom, a cultura vai se adquirindo, né? Por exemplo, nós estamos adquirindo a cultura de que nós não somos os reis da cocada branca do futebol. Acabou. Não é mais. Não tem time, não tem clube, o campeonato nacional vai começar, vai ser uma porcaria, o Flamengo já está lá caindo para a segunda divisão. Então, a verdade... A real é muito... O Flamengo vai ter que usar a camisa do Alemanha. O Podolski já voltou para a Alemanha desvalorizado. Foi com aquela camisa do Flamengo desvalorizado. Pois é. Então nós vamos promover a Alemanha para a segunda divisão aí. É isso que vai acontecer. Então o que eu vejo é que nós estamos aprendendo. E as manifestações de rua fazem parte desse aprendizado. Então nós temos também que nos autogerenciar, assim como a propaganda deve ser feita, não é isso? Autogerenciar-se. Quer dizer, tem que ter uma ética, tem que procurar vender o máximo possível com alguma ética. O cara coloca lá keep walking, continue caminhando, né? É. Mas assim, se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Não, é aquele negócio também do remédio. De beba, beba, beba. E é engraçado que a Coca-Cola bota assim, beba sem parar. Já reparou isso? Em banca de jornal, a Coca-Cola tem um anúncio que é assim, beba sem parar. Diga a garrafa da Coca-Cola. É uma autorregulação da propaganda. É o Conar, né, que é faz esse tipo de... Agora, estamos num novo, um novo tempo, como diz o Ivan Lins, né? Se referindo... Tempos atrás é um novo tempo, né? Mas é um novo tempo em que a população vai pra rua, não é mais cara pintada, não é mais aquela coisa também lúdica do cara pintada. Agora é um negócio mais sério, olha, tem que mudar, tem que melhorar as condições de trabalho do professor. Não dá mais pro professor virar a piada do Chico Anísio quando ele junta o indicador com o polegar, dizendo que o professor ganha um pouquinho. Professor tem que ganhar muito bem. Também acho. Sou professor. Então. Não, é verdade. É isso aí, é verdade. É verdade. E interessante é que você... os caras pintados que ele citou, parecia uma manipulação, na verdade. Quer dizer, o movimento Cara Pintada surgiu espontaneamente e ele ganhou a primeira página da grande imprensa e a partir daí ele foi manipulado contra o Collor, o movimento Fora Collor. Ele foi parar no movimento Fora Collor. Não, pode falar, Cristian, você está me olhando com a cara de quem está reprovando tudo. Eu era garoto, então tinha 18 anos, 17, estava lá. Cara Pintada, você se sentia manipulado? Eu estou me sentindo constrangido porque agora eu estou comparando eu na rua com os garotos que estavam na rua no passado. Ah. Eu acho que eu estava sendo manipulado, sim. Eram manipulados naquele tempo e agora não. Não, existia o interesse da imprensa em remover o Collor. Bom ou poder, mal. A imprensa, boas ou mais razões, entendeu? A imprensa representa o poder, né? A imprensa não representa a opinião pública. Quer dizer, existia o interesse do empresariado brasileiro de botar o Collor para fora. Gente, a imprensa são empresas como outras quaisquer. Que também contrai empréstimos. Não deveriam ser, né? Deveriam ser informação da opinião pública. Essa é a questão também, por exemplo, nós estamos aqui falando na imprensa. Sim, mas... Onde você tem esse espaço? Mas aqui tem liberdade. Pois é, então onde mais você tem esse espaço? Eu acho que... Cadê a imprensa? Entendeu? Pois é. Mas aí vamos lá. Você era manipulado Eu acho que tinha, 92. Porque... Sabe qual é a questão? A questão da juventude é a seguinte, chato dizer isso, mas é o seguinte... Quando você tem 18, 19, 20 anos de idade, você não é mais criança. E você ainda não é adulto. Mas você tem que provar que é adulto por uma série de razões. Você tem que brigar com os pais para mostrar que você não é uma extensão deles. Você tem que procurar se afirmar e tomar posições acerca do que existe no mundo. Tomar posições, gosto disso, não gosto daquilo. Vocês já repararam que não existe ninguém tão claro do que gosta e que não gosta do que alguém que tem 18, 19, 20 anos de idade? É tudo, tudo é preto e branco, tudo de uma clareza extraordinária. Agora, por quê? O que, que acontece? O jovem, ele é obrigado a tomar posições sobre tudo para poder afirmar sua personalidade, mas ele não tem experiência de nada, de vida nenhuma ainda, não teve tempo dele ter experiência. Então como é que ele se orienta? Ele se orienta por princípios. Tudo são princípios absolutos. Fulano é corrupto, é o diabo, ou fulano é maravilhoso. Isso é certo e isso é errado. Então, a sua orienta, tudo é preto e branco. Porque você não tem experiência própria para ver, na verdade, que o mundo está mais para cinza do que para branco ou para preto. Então, é muito fácil você não tem muita experiência da malícia do mundo, é muito fácil você levar para eles para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, entende? Eu queria voltar a essa questão de geração, porque eu achei interessante o que ele falou para você dissertar, Jorge, que é, você quando está nessa faixa etária aí, você já não é mais criança, mas ainda não é adulto completo. E você, na realidade, tem comportamentos... que são comportamentos em que você busca essa vida madura e adulta, você quer afirmar as suas convicções que estão surgindo, mas você tem momentos em que você é aquela criança. Aí, quando você vê, por exemplo, a seleção brasileira chorando depois do jogo, você vê esse momento criança, de pessoas que são adultas e que ganham dinheiro, rios de dinheiro, para estar ali, fazendo aquilo ali. Bom, quando agora mesmo, nesse momento, você fala, quando você é nessa idade, aí eu inicialmente pensei que era a minha idade. Não. Mas eu confesso que eu me identifico em grande parte com essa idade, com essa falta de maturação da idade. Entendeu? Eu me sinto assim ainda. Eu não me sinto um sujeito com 60 anos. Entendeu? Não, beba! Eu me sinto, eu me identifico muito com isso, porque. Porque exatamente? Acho que eu vou conseguir entrar no fundo e dizer por quê. Porque eu não estou satisfeito com as coisas como estão andando. Por causa da corrupção. Porque você tem ainda uma chama acesa. É a corrupção. Que não se você não se conforma. É isso. Eu acho que o princípio é isso. Não... Assim, a corrupção. Quer dizer, me deixa irritado alguém me enganar dizendo que vai liberar a maconha organizadamente. Aí a maconha que está sendo vendida no Uruguai é a maconha do tráfico. Eles não vão conseguir fazer maconha a tempo. O Estado não vai assumir isso. Então é a maconha do tráfico. O tráfico encontrou um aliado no Uruguai. Então é esse tipo de pensamento me faz voltar um pouco no tempo e me tornar combativo. É. É isso. Agora, hoje, juventude lembra logo de maconha. Sexo, drogas e rock and roll. Não, falou isso corrupção. Parece... Falou corrupção. Isso atravessa os tempos. Mas esse negócio é... essa inquietude, essa coisa que ele fala, essa revolta contra a corrupção, por exemplo... A corrupção não é inerente à atividade política, ao exercício do poder político, do poder político? A corrupção, eu acho que a corrupção é inerente à atividade humana, de uma maneira geral, não é? E mais visível na porque política. Porque é um ambiente de... Porque foi o que eu falei, ética e política não é a mesma coisa. O ideal é que a política seja cada vez mais ética, mas ela jamais será inteiramente ética. A gente vive corrupção fora do meio político, do cotidiano, entendeu? Então eu não acho porque que não. Repara o seguinte, imagina o alto meio empresarial. Olha a FIFA. Olha o escândalo da corrupção dentro da FIFA. Onde tem poder, onde tem dinheiro, tem corrupção. Na política ou fora da política. Agora, é claro que, assim como é preciso combater a corrupção fora da política porque ela é crime. Que envolve crime, você tem que combater dentro da política também, porque ela também é crime. Né? Mas eu repito, às vezes a gente tem uma ideia de que, eu acho que é tributária da origem religiosa do poder, sei lá, de que a política devia ser um lugar onde todos os políticos fossem santos, fossem nossos intermediários perante, entre nós e Deus. Deus é o Estado. Tá? E que lá devia ser o reino da transparência, da beleza, da harmonia e do desinteresse. Mas isso não é o mundo humano. Não é verdade. Isso entendeu? Não é verdade. Agora, essa coisa da corrupção na política ser o alvo dessa insatisfação, desse inconformismo, tem muito a ver no inconsciente das pessoas. As pessoas as relações são corruptas, as relações na sociedade brasileira ensejam a corrupção. Você burlar o fiscal, você subornar o fiscal, subornar o guarda, é uma cultura, como é no México também, como é na América Latina de maneira geral, é uma cultura da corrupção. Agora, na política, isso é inadmissível porque você está de fora. Os caras estão fazendo isso com o teu dinheiro e você está de fora. Essa é que é a questão. Que me parece que é questão de fundo. Uhum. É um negócio que o Aparecido Torelli dizia, negociar até aquele negócio que é um bom negócio para o qual você não foi chamado. Muito bom. Mas, agora, essa questão de nós falarmos da corrupção, existe uma... Eu perdi agora o pensamento, mas... Perdi o fim da meada. Manda a brasa que eu me pego. Eu não sei, você está falando essa história da cultura da corrupção? Não sei, eu acho que uma das razões... Eu não sei se tem a cultura da corrupção, lembrou? Então fala. Aonde tem uma lei, há um desejo, né? Então, quando os caras dizem assim, ó, é proibido no botequim, é proibido jogos e cantorias, porque o cara vai querer jogar ou cantar ali dentro. Hoje já estava jogando e cantando. Mas está escrito, é proibido jogos e cantorias. Então, é proibido. Sem camisa. A lei toda que proíbe qualquer tipo de atividade ilícita existe porque. Porque existe o desejo. Não é ilícita, né? A lei ela torna essa atividade ilícita, porque você fazer barulho no bar não é ilícito. Aí a lei torna ilícito com a lei do silêncio, com outra. Exatamente. Não é? Mas então, limite. Então impor limite. O que está acontecendo, me parece, é que nós estamos começando a pressionar no sentido de aparecer esse limite. eu vejo dessa maneira. Que nós estamos, por exemplo, durante o período de governo ditatorial, não apareciam as negociatas, as pessoas não apareciam. A corrupção era invisível. Era invisível. Então, um papel importante da imprensa foi abrir e mostrar isso. E à medida que vai aparecendo, a gente vai indo atrás, pelo menos de um, de dois, ficam 6 meses, 5 semanas na cadeia, foge para o exterior, mas a vida desses caras modifica. Não, pelo menos você está vendo gente presa. Nunca houve isso. Nunca. Né? É. Para usar nunca antes na história desse país você viu um político preso por corrupção. O que não significa que a gente vai começar a deixar de ver porque eles vão tomar jeito. Eu acho que é melhor a gente se habituar a ver político na prisão, porque agora isso vai melhorar o nível das cadeias. Não concordo. Mas é capaz deles acabarem descobrindo que nem é tão ruim assim. Não é. Mas o Cristian... Aliás, com aquele negócio do mensalão, os caras disseram, eles estão tendo privilégios na papuda. Eu dizia, rapaz, eu queria que os presos tivessem privilégios e não que eles fossem submetidos à tortura que os presos são submetidos. Não é? Raciocínio é sempre... Privilégio na papuda, já tô dispensando. Eu também tô dispensando, entendeu? Privilégio na cadeia, cara? Que isso? Tô igual aquele cartão que fica na churrascaria, que você fica vendo que é verde, vermelho. Assim, não, obrigado. Privilégio na papuda? Não, obrigado. É verdade. Gente, olha, estamos caminhando pro final. A gente começou a conversa aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, me redimir aqui, pedir desculpas ao Dr. Jorge Jara. Não aceitarei jamais. Não. Você vê que ele ficou inconformado realmente. É um eterno adolescente. É verdade. Mas você sabe que isso aí é importante. Eu li outro dia, não me lembro onde, a gente lê tanta coisa em tanto lugar hoje, né? Com internet, com Facebook. Mas eu quero dizer assim, o melhor, o que mantém a minha esperança na minha vida, pessoalmente, existencialmente, é que eu tenho a certeza para mim mesmo de que o melhor ainda vem. Eu ainda vou viver o melhor da minha vida, entendeu? E isso é que mantém essa chama acesa. Você acha que é isso mesmo, Jorge? O melhor está por vir. Hoje à tarde vai ser melhor do que agora de manhã, se bem que agora de manhã tá show na minha vida. Tá achando bom. Tô achando bom a peça isso aqui. Então daqui vai ser para melhor. Você acha também, Christian, que é assim? Ou você acha que você chega num patamar da vida, a pessoa chega num patamar em que diz, olha, daqui para cima eu não vou mais. Como o Ike Batista pode ter dito uma vez, daqui para cima eu não vou mais, agora só vou cair. Essa perspectiva não é muito agradável, né? Você achar que você chegou no pico e dali não tem mais nada, dali eu tô tão feliz que posso até ir pro cemitério. Então, é isso? Pois depois é. Não tem mais nada para fazer, não tem, esperar. Isso aí é a questão da realização. A gente entra aí num outro aspecto que é assim, eu sou um homem realizado. E uma pessoa realizada é uma pessoa que pronto já não tem... São João Batista. Já não tem pronto. Mais... Não almeja mais nada, né? Não me identifico com a ideia de completude. Eu me sinto sempre precisando preencher um pouco mais. Eu acho que isso é muito saudável, porque me mantém com um desejo de fazer algo, de realizar. E mesmo que, às vezes, por linhas tortas, posso ser útil a alguém. Quando eu sou útil a alguém, eu me sinto bem. É como um artista, né? Um pintor. Quando ele faz um belo quadro que ele vai vender para alguém, ou ele vai ganhar algum dinheiro com isso, mas ele colocou o que ele tem de melhor naquela tela. E é onde ele se reconhece que tem algum valor. É verdade. Eu conversei uma vez com um amigo meu quando era, claro, né? Adolescente, conversa adolescente. É assim, ele achava que assim, a vida, a gente não sabe o que está aqui nesse mundo, né? A gente não sabe qual é o sentido da vida. Aí ele tinha acabado de ler Kafka, uma frase que tinha marcado muito ele. O sentido da vida é que ela acaba. Que é um negócio medonho, né? É claro. Então você tem que ficar arrumando o quê? Você tem que montar um sentido pra sua vida. Entendeu? E o sentido da vida passa por esse inconformismo permanente de querer estar sempre procurando alguma coisa que te mantenha animado e em atividade. Não é? Quer dizer, eu acho que eu tô de acordo com vocês. A gente tem que tá olhando pra frente. Né? Queria lembrar, só para encerrar aqui mais uma vez, ontem postaram uma frase do Milor Fernandes, nem é uma frase, é um pensamento do Milor Fernandes, que ele dizia que numa entrevista que ele fez, que ele deu para alguém, E ele disse que não acompanha mais futebol já há muito tempo, desde que... Morreu. Desde que o futebol, ele, ou ambos, desde que os jogadores passaram a ser semideuses e corpos atléticos, e aquelas pessoas apolíneas, e que eram virtuosos, que não executavam uma Capela Sistina por semana, como o salário que eles ganham deveria sugerir, ou seja, que eles não representavam dentro de campo aquilo que era o imaginário que nós vivíamos. E eu acho que isso se traduziu numa primeira página do jornal Extra, depois daquele jogo da Alemanha, em que o cara pegou lá no arquivo uma foto em preto e branco do Barbosa tomando o gol do Gidia em 1950 no Maracanã e dizendo: Barbosa, você está redimido. Depois dos sete que o Júlio César tomou ontem, você está redimido. Quer dizer, essa coisa, esse ideal de você buscar... Eu acho que é meio prustiano isso aqui também, você ficar procurando um tempo perdido, entendeu? É ao mesmo tempo que você está sempre esperando, o melhor está por vir, mas o melhor é aquilo que você queria que tivesse sido, como era bom naquele tempo. As pessoas dizem muito isso, né? Como era bom na década de 60. Coincidentemente, como era bom, a época que era boa coincide com a época que essa pessoa era jovem. É verdade. Aliás, não coincidentemente, né? Pois é, não é, exatamente. Tem um ditado americano que se traduz mais ou menos assim: o passado é uma história, o futuro é um mistério, e o presente é um presente. O presente é um presente, é verdade, é isso mesmo. O Roberto da Mata botou também, agora na coluna dele no Globo essa semana, no artigo dele, que ele lembrou de um professor que ele teve lá nos Estados Unidos, quando ele ainda era jovem, e que o professor disse para ele, ele disse: não, mas o professor estava muito triste que o time de futebol tinha perdido, o time de futebol americano lá. E ele disse para o professor: não, mas isso aí é um jogo, é uma partida, tem que saber perder. Aí o professor disse para ele assim: mostre-me um bom perdedor e eu mostrarei a você um perdedor. Não é? Quer dizer, não adianta você ser good loser, é um loser. Né? Você não é um vencedor. E isso é que a gente tinha que deixar de recado final aqui. Eu acho que alguma coisa para cima, senão esse programa vai ficar muito para baixo. Eu posso contar uma piada. Mais uma! Não, que tem a ver com o desejo que estava falando antes, o desejo do proibido. A anedota diz que um sujeito estava na beira de um rio, acho que era em Paris, não sei se era o Sena, e que tinha lá na beira do rio tava um alemão, um brasileiro e um francês. E ele combinou com outro assim: ó, quer ver como eu faço aqueles três caras se jogarem no rio? Como, né? Possível. Aposta aqui. Aí apostou o dinheiro lá. Aí ele foi no ouvido do francês. O francês arregalou os olhos e se jogou no rio. Aí do lado, foi no ouvido do alemão. O alemão arregalou os olhos, se jogou no rio. E foi no ouvido do brasileiro. O brasileiro arregalou os olhos, se jogou no rio. Ó, perdeu a aposta. Assim, que você fez? Fácil. Eu cheguei pro francês e disse assim: você sabia que a última moda agora é se jogar no rio? O francês imediatamente pulou. Chegou pro alemão e disse: sabia que agora é obrigatório essa hora todo mundo se jogar no rio? O alemão foi lá e se jogou. E chegou pro brasileiro e disse: cara, sabia que o governo acabou de proibir de se jogar no rio? Aí voltamos ao Caetano: é proibido proibir. Isso é boa piada. Bom, para nós terminarmos o programa hoje, eu quero agradecer a participação do Dr. Jorge Jaber mais uma vez aqui nessas inquietações, nesses questionamentos, e hoje do Christian Lins, que fazia tempo que não vinha aqui ao programa, veio quase que por engano, né, Christian? Ele pensou que era amanhã. Aí veio hoje achando que era amanhã. Não, será que é amanhã? Não, é quarta-feira, mas era hoje mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui. É bom que ele volta amanhã. Gente, muito obrigado, valeu, muito obrigado a você que acompanhou também. Um bom dia para todos. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta com o Tema Livre. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação: Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.